Você tem certeza que agora vai? Opa! Senão o Alex vai ficar bravo, hein? Vai lá! Oh, oh! Ah, ah! Esquenta de novo! Vem com a gente! Vem com a gente, pô! Sério! Rimas e batidas, meu legado. Parte no secreto de suicide. Muito mais equipados. Orgulho do passado, 10 anos. Meus planos atravessam multidões. Começam em porões, depois se enchem de razão e criam pernas. Andam pelo mundo, trazem brindes de viagens mais insólitas que o filme de 1987. Silêncio no meu set de filmagem. Diretor excêntrico de obras que você deve assistir. Não basta só ouvir. Tente me entender, eu faço jus ao que a cultura me ensinou. Esse é o show, como é que brilha, feito por Bruce Leroy. Cama de negro boy, acende o troco. Neto de Ludinho e seu Chiquinho. Setas no caminho a gente usa pra acertar o inimigo. Eu brigo com quem amo, tolero quem engano. Meu dia, seu ano.